Sinto o amor. Sinto o amor. Amor que só a vida dá. Meu coração bate a paixão. Bate a paixão. De amor fazem voar.